eu não sou rei, mas sei, são tantas emoções. Descarrego versos em 33 rotações. Milhares de corações, amores ou paixões. A riqueza desse som pra despertar multidões. Desmontar os barões em prol dos cifrões. Entenda, é o rap refazendo sem nunca ter fazenda. É o mundo aprendendo e a pátria que não se venda. Vamos construindo bem, quem vai ficar é a lenda. De longe o bonde conhece, sabe, não toca disco. Tem tempo na ação, KLJ no compasso e no risco. Satisfação, minha voz, o grave, o agudo e o médio. Acabou-se o tédio, é o BO com o Mike no prédio. Mais dois compassos e esse verso chega no final. Da norte é nós e o time, a voz é rap nacional. Mais um compasso é meu espaço, vou firmar meu apreço. Dever cumprido, tô agradecido.